to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Boa noite, estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E nas próximas duas horas vamos ter um programa muito especial. Um programa que era para ser transmitido a semana passada, já que a semana passada, 14 de Fevereiro, foi Dia dos Namorados e eu tinha preparado um programa exclusivamente dedicado a baladas para marcar o dia 14 de Fevereiro. Como não foi possível a sua transmissão, o programa transmite esta semana e vai ser exatamente o mesmo programa, cheio de corações, cheio de músicas carregadas de sentimento. Este programa é dedicado a todos os casais, a todas as caras metades e, claro, a mim e à minha cara metade que está aqui ao meu lado. E para começar o programa de hoje, e inteiramente dedicada à Joana, fica esta música. Para vocês, Bon Jovi, I'll Be There For You. I wanted to be Após Bon Jovi, ficamos com outro grande clássico das baladas dos anos 80. Estou a falar-vos do Whitesnake Is This Love, música retirada do álbum de 1987, o homónimo Whitesnake, ou em alguns casos, 1987. E terminamos a primeira sequência do nosso Riff Service com outra balada, com outro clássico, lançada em 1990 pelos Kiss. E do álbum Hot in the Shade ficamos com Forever. E vamos agora para a segunda sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma segunda sequência também com clássicos, apesar de serem bandas ligeiramente menos conhecidas que as bandas da primeira sequência. E vamos iniciar com um supergrupo. Estou a falar-vos dos Damn Yankees. Para vocês e do primeiro álbum de Damn Yankees, vamos ficar com High Enough. Para vocês, Damn Yankees, High Enough. Yeah, when I had to leave those days. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? Made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. misery. And you know for sure I would live and die for you. And I'd know just what to do when you call me I'm sleeping. But there's something that I've just got to say. Wonder if you'll hear me while you're dreaming. You make a lifetime out of every day. Thanks to you, now I know all my dreams can come true. Now, baby, in you, oh yeah, like I fly high, babe, in you, oh yeah. Your eyes keep things well hidden, just a hint of love. In the first day that I met you, I considered the first day of my life. E após Damn Yankees, ficamos com o grande clássico da carreira dos Tesla. Ficamos com a música Love Song. E se na semana passada ficamos aqui com a versão acústica, esta semana ficamos com a versão original retirada do álbum The Great Radio Controversy. E terminamos esta sequência com outra balada a arrasa corações. Estou a falar-vos de Blind Faith, dos Warrant. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência vai ser dedicada a vozes femininas. Para iniciá-la temos Pat Benatar. Para vocês, Pat Benatar, Shadows of the Night. All the pain you've ever felt. Ransom my heart. Run into all the dreams to Tonight, tonight it's over. is gone, and there's really nothing to stand for. They say it's the end, so let's not pretend. You try your best not to let it show, but I can tell you're not ready to let go. There's still something that keeps you here. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Pat Benatar, ficamos com Romeo's Daughter e a música Tonight, música retirada do álbum Spin de 2015. E terminamos a sequência com a finlandesa Laura Lene e a música Stay, música retirada do álbum Smokes and Mirrors, também lançado em 2015. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência que vai contar com bandas mais underground. Para iniciá-la temos Cruella de Vil. Para vocês, Cruella de Vil, Your Eyes. Oh, após Cruella de Vil, ficamos com os dinamarqueses Skagerrak e a música Angel Eyes. E terminamos esta sequência com os Sei e a música Under Your Spell. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser outra sequência especial. Vai ser uma sequência em que as músicas, ou na sua totalidade ou numa parte, não são cantadas em inglês. E para iniciar esta sequência, temos a banda de Doro Pesh, temos os Warlock. Para vocês, Warlock Fiorima. Po prostu tak się zdarza na świecie tym.

Yeah. E depois do Warlock, ficamos com os polacos Zander House, Brzezinski Dzieci. E terminamos a sequência com os japoneses X-Japan e a música Tears. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência também vamos ter uma sequência especial, já que conta com dois duetos. O primeiro dueto é entre o vocalista Michael Borman e Anna Tolson. Michael Borman é famoso pelas passagens por bandas como Charade, Jaded Art, entre muitas, muitas outras. E Anna Tolson ganhou alguma exposição nos Allison Avenue, mas ganhou a fama como vocalista de Nightwish, que substituiu Tarja Turunen. Para vocês, Michael Borman e Anna Tolson, Two of a Kind. This thing will happen to you. We had a moment in life, I can't deny. It got printed into my mind. I have never before approached changes that fast. To lose someone that you just have found. We met at a party, I got glued to eyes. I felt we were all of the same. We danced all night, among hundreds of souls. We lost both dignity and shame. Após Michael Borman e Anna Tolson, ficamos com Raw e a participação de Zaya Landberg na música Touch of Love. E vamos agora para uma nova sequência. E daqui até ao final vamos ter só clássicos. Vamos ter aquelas músicas que dão um apertozinho no coração, especialmente aqueles corações mais carentes que por vezes sentem a necessidade de um certo carinho. E vamos iniciar a sequência com os canadianos Harum Scarum. Para vocês, Harum Scarum, Slowly Slipping Away. Leaves are so little to... mentions the word addiction. In certain company, yes, she'll tell you she's an orphan. After you meet her family, estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Aram Skaram, ficamos com os norte-americanos de Black Crowes e a música She Talks to Angels. E terminamos a sequência com uma das mais belas baladas da carreira dos Mr. Big. Ficamos com a música Anything for You. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência vamos ter dois virtuosos da guitarra. E para iniciá-la, temos o grande neoclássico Yngwie Malmsteen. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Forever One. not the same when I look in her eyes. The magic's not there. And when I look, I realize após Yngwie Malmsteen, ficamos com o infelizmente já falecido Gary Moore. Ficamos com a música Always Gonna Love You. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, do nosso Riff Service especial dedicado a baladas. E para iniciar esta sequência dedicada a bandas que surgiram nos anos 70, temos uma das grandes baladas da carreira dos Journey. Para vocês, Journey, Open Arms. Drifted apart.

E após Journey, ficamos com os clássicos Bad Company e Ready for Love. E terminamos a penúltima sequência do nosso Riff Service especial dedicado a baladas, com uma das mais belas baladas dos anos 80. Estou a falar-vos de Cheap Trick, The Flame. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E esta última sequência é inteiramente dedicada à minha cara metade, à Joana. E para iniciar a sequência, temos suecos Hit. Para vocês, e em especial para a Joana, Hit Shelter. Well, I won't drink. That gives me time to think. terminamos o Riff Service especial de São Valentim com Gotthard Angel. E esta última sequência, dedicada à Joana, que está aqui ao meu lado, iniciou-se com os suecos Hit e a música Shelter. Espero que todos tenham ouvido este Riff Service acompanhados por todos aqueles de quem mais gostam, pelas suas caras metades. Desejo-vos a todos uma ótima semana, deixo-vos imenso amor no coração e deixo-vos um forte abraço. Para a semana vamos ter um programa dedicado a lançamentos de 2016. Vai ser o primeiro programa de novidades de 2016. Ainda o vou preparar, não faço a mínima ideia do que vai ser o programa da próxima semana. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!